Nerd Connection, no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Sim, aqui é Lotone, Alexandre Ottoni, de volta no Papo Jovem Nerd Louco com Carlos Voltor, o especialista em quadrinhos, Lady Lark, diretamente da China, e Kinney Knight, nosso moderador calado. Hoje vamos falar de quadrinhos, quadrinhos, quadrinhos. A volta de Jason Todd, acreditem se quiser. Aliás, vamos dar uma pincelada na morte em geral em quadrinhos. Será que ela existe mesmo? E vamos especular sobre a grande saga da Marvel, House of M, que promete acabar com todos os mutantes do mundo, menos 3 ou 4. Explica o que você leu e me e fala pra gente. É o seguinte, atenção, eu tenho uma coisa pra dizer sobre o Batman anual, em que eles falam como o Jason Todd não morreu. Eu nunca vi uma desculpa tão ruim fora de sala de aula. Tipo, professora, eu morri, mas é que o cachorro comeu meu atestado de óbito. Tipo, é assim, essa é a Batman anual. É muito ruim, é muito ruim. Você termina e você passa, assim, meia hora esfregando sua cara, seus olhos, pra apagar da sua mente que você deu aquilo. Uhum. Assim, tem eu aqui pra eles contratarem, eu sou criativa, eles não precisam ficar usando um programa, um algoritmo de organizador de palavras, entendeu? Uhum. O que me faz pensar que ao 9000 escreveu o Batman do Paul. É muito ruim. Não, porque eu acho que ele teria sido mais coerente. Mas vem cá, peraí, eu não tô entendendo. A gente tem que explicar, porque se eu não tô entendendo, 1 milhão de pessoas não vão entender. A gente tá falando de quê? Uma revista que foi publicada, Batman Anual, e eles ressuscitaram o Jason Todd e inventaram um uma... Tem um Batman Anual, tá? Que é a explicação. Assim, ó, vamos calma. Narre o que está acontecendo, sobre o que você vai falar e por quê. Senta que lá vem a história. Uhum. Jason Todd foi o segundo Robin, tá? O primeiro o Grayson, de Grayson virou Asa Noturna. Passou um tempo, o Jason, o Batman viu um guri tentando roubar os pneus do Batmóvel. Achou que o guri era nota 10. Isso. Assim, troféu joinha, sorvete na testa pro Batman. Pois, né? E aí, porque como um garoto decide roubar as calotas do Batmóvel, né? Tá bom, onde é que ele vai vender isso? Um guri que rouba, tá tentando roubar os pneus do Batmóvel. Troféu joinha, sorvete na testa. Olha, roubar os pneus do Batmóvel não é o problema. Eu queria saber se ele fosse roubar o rádio. Pois é. Aí ele ia o Batman. Se ele tentasse roubar ele abriu a porta. Caralho, cara, tudo no Batmóvel é customizado, cara. Você não vai vender em lugar nenhum. Pois é, mas não interessa. O que interessa é que o guri tava roubando. Mas aí, tudo bem. Ele vira o segundo Robin, treinam ele, o cacete. Só que ele é super irresponsável. Ele não sabe seguir ordem, não sabe nada. Então ele morre espancado pelo Coringa. Ele tem capanga no meio? Não, só o Coringa. Tem Coringa espancando e bomba. Na verdade... o Coringa espanca ele. Atenção, eu sei a arma do crime. Foi o Coringa no galpão com o pé de cabra. Isso. Exatamente. Isso. Ganhei. Ganhou. Ganhei o detetive. Acertou o detetive. Ele não morreu com o pé de cabra? Não, ele não morreu com o pé de cabra. Ah, ele... tá. Depois disso, peraí, calma, sem mais. Espancaram ele com o pé de cabra, a regra. Depois explodiram o galpão em cima dele. Sim. Exatamente. Não, olha só. Ele se jogou morreu em cima da bomba pra salvar, tentar salvar a mãe dele. E ele ficou inteiro depois da bomba. É, isso é o mais legal. O Batman encontra o corpo inteiro dele depois. Só com achuras. Então. Achuras representando ferimentos. Vamos ser honestos, tá? Eu sei que a gente não pode falar muito palavrão, mas ele encontra assim. Aí ele leva o corpo embora, tá morto. Morto. M-O-R-T-O. Entendeu? Enterra. De trazer o cara de volta, entendeu? Só que eu não vou dizer, porque é spoiler. Não posso dizer, tá? Como é que arranjaram do cara voltar. Mas eu tô dizendo. É a desculpa mais ridícula, mais esdrúxula dada, assim... A desculpa que eles deram só tá fazendo sala de aula. Como eu disse, eu morri, mas o cachorro comeu meu atestado de óbito. Quer dizer que o Jason Todd está de volta, né? É oficialmente. Está de volta. Não. É. Botou roupite de Asa Noturna. Meu Deus. Tá? E tá tentando bater no Dick Grayson pra virar o Asa Noturna. Isso significa... Vocês sabem por que ele morreu, né? Que ele era foi por... Não, foi por votação do público. Não, ele era... Os leitores da revista votaram e escolheram um personagem pra morrer. Foi ele. Jason Todd é o personagem mais irritante que eu conheci na minha vida. Eu te juro. Ele é horrível. Tá? Ele é o personagem mais irritante que eu conheci na minha vida. É muito chato. Então, com aquela roupa boiola, porque, não, venhamos e convenhamos. Pelo menos o Tim Drake teve alguma vergonha na cara e tirou o sapato fiado que ele usava. Você porque botou uma calça comprida, aquela né? Tipo, sabe? É um absurdo. Até o Luke Cage, olha só, saindo de uma casa pra outra, até o Luke Cage aposentou a camiseta amarela, cara. E a tiara, né? E a tiara. É, a tiarazinha prateada, né? Não dá, né, cara? O negão de 2 metros de altura com a tiara prateada na testa. Não funciona, cara. É, não, sabe qual foi? Era bizarro. O negão na praia com um colarzinho de pérola. Aí chegaram pra ele e falaram, por que colar de pérola? Coisa tão boa. Ela é, você já viu alguma coisa que você achar melhor com preto do que pérola? Pois é. Bom, não, e existe o... O fato é que é ruim. Eu não sei quem foi que escreveu o retorno do Robin, esse do Jason Todd. Eu só sei que o cara era fanático pelo Jason Todd, era fã desse Robin. E como ele assumiu a revista, ele decidiu retornar com o Robin. A DC, o editor da DC, falou, tudo bem. Olha só, eu acho que tem um problema muito sério no mercado de quadrinhos, entendeu? É, os editores, eles não têm pulso, sabe? Então, exato. Tipo, sei que é muito triste determinados personagens morrerem, entendeu? Mas, cara, olha só, morreu? Não morre ninguém, só acrescenta um personagem no mundo. O mundo tá inflado. Pois é. Entendeu? Estão jurando que na House of M eles vão matar, tirar poder de todo mundo pra ter só 100 mutantes no mundo. Que dá uma merda. Vai dar uma merda. Anota, tia Lady Lark carimba. Pó. Vai dar merda. Cara, mas... Porque vai ter fã xingando, vai ter fã chorando, vai ter fã... Né? E aí eles vão fazer o desejo do fã. Mas aí olha só, toda saga, por definição, toda saga, por definição, o quadrinho dela começa ótima, ultrapassando fronteiras, introduzindo conceitos novos e termina tudo a mesma coisa. Como todo episódio dos Simpsons. É sempre assim. Mas sabe qual é o problema? O problema é do fã babaca. Juro. Porque, assim, ó, um fã sério, assim, um fã que é fã, ele aceita determinadas coisas. Tipo, eu fiquei muito triste quando a Psylocke morreu. Sabe? Mas achei foda. Pois é. Maneiro. Sim. Morreu! Que foda, que maneiro. Faz parte. Morreu maneiro. Sim, faz sabe? Parte. Morreu maneiro. Uma morte estúpida a gente não aceita, é claro. Entendeu? Uma morte legal, tipo, a do Colossus eu também achei que foi legal, ela vai me sacrificar pelo bem comum. Legal também, eu aceito, sabe? Agora o problema é o fã babaca que não consegue aceitar. Assim, tem determinadas mortes que fazem tudo ficar mais legal. Tipo, sim. Sabe qual foi a morte que mais me magoou nos últimos tempos? Assim, a morte da Sun. A mulher do Homem Elástico. Exatamente. Ela me magoou de um jeito que vocês não têm ideia. Por quê? Não, foi uma história. Exatamente. Vendo ele. Eu cresci lendo a Liga da Justiça Comédia, cara. Meu quadrinho predileto de todos os tempos é a Liga da Justiça de Keith Giffen. Também. Somos dois. Somos três. Eu amo aquilo. Aquela mulher, sabe? Aquela mulher era um ícone pra mim. Porque ela era a única mulher sem poderes morando na embaixada. Era. E ainda botava ordem na casa. Ela era a mãe doeu. De todos. Doeu, assim, bateu aquela dor, sabe? Aí eu me lembrei do Soviético Supremo vendo os três patetas na sala, sabe? Veio todas aquelas lembranças das histórias da Liga da Justiça Comédia, aí bateu aquela coisa no coração, sabe? Eu falei, bah, que triste. Aí logo em seguida morreu Eu posso falar isso? Será que ainda é spoiler no Brasil? Ah, não, já saiu aqui. O sexto. Já saiu. Sexto ou sétimo já tá saindo. Já saiu. É o último. Não, já tem. Saiu esse mês o último aqui no Brasil. Já morreu? Já deu spoiler. Não, esse ainda não. Spoiler! Esse foi spoiler. Eu não vou dizer como. Eu não vou dizer como, porque o como é o mais chocante. Eu juro pra vocês. É. Isso é. É outra coisa que choca muito. É mais chocante. E o que acontece depois, a série de eventos que isso desencadeia, é ainda mais chocante. Mas eu li isso, me deu esperança. Tá baixo. Daí pra frente. Eu quando. É horrível. Quando eu li isso pela primeira vez, me deu esperança de que, caramba, os editores, o pessoal tá mudando dentro dos quadrinhos. E tomara que eles continuem assim. Tomara que essa linha siga. Olha só, porque... quando o... morreu o primeiro ação, quando morreu, a minha casa caiu. Eu juro pra vocês, a minha casa caiu, eu parei de ler quadrinhos. Principalmente do modo que ele morreu. O mais importante foi o modo que ele morreu. Como ele morreu, foi todo conjunto. Foi o conjunto. Peraí, gente, olha só. Pausa. Olha, vocês têm que dizer, volta e meia, do que vocês estão falando. Vocês agora já entendem o assunto. E aí pode ficar um monte de gente no meio do caminho com essa curva aí que vocês fizeram. Entendeu? A gente tá falando do morte do Robin e agora nós estamos falando de. Morte nos quadrinhos. Morte nos quadrinhos. Eu tô tentando colocar um ponto que é o seguinte. O leitor, o leitor que gosta da história, que não se apega bobamente a personagem, ele aceita a morte e tem o saco pra trazer personagem de volta. Entendeu? O leitor bobo que fica, mas eu só li por causa desse personagem, ele fica pentelhando, aí o leitor traz de volta pra sair a venda. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É, assim, eu parei de ler quadrinhos quando morreu. Eu juro pra vocês, eu tô há 6 meses lendo quadrinhos. Eu ainda não me recuperei, porque era o meu personagem predileto. Agora vamos. Olha só, o meu marido tá sorrindo pra mim, assim, porque ele sabe que eu não tô lendo e agora ele conseguiu entender por que eu não tô lendo. Foi tudo. É sério, ele tá magoado comigo. Agora olha só, vamos já que estamos falando disso, dessas grandes sagas, vamos falar do House of M, que o Carlos já tá por dentro. Ah, e que quais são as suas expectativas? Eu vou dizer pra vocês, depois que o morre, eu parei de ler quadrinhos, todo tipo de quadrinhos, tá? A única coisa que eu... Mas o House of M já acabou nos caminhos. Então, House of M lá fora já tá acabando. Eu tô por dentro do começo. Eu sei do começo do House of M, eu não peguei a pegar... a ler coisas depois, que eu tô esperando até. Mas o que que você espera? Só um pequeno parênteses, porque eu coleciono a X-Men do Nacional. Beleza, não vou. Tem extra desse mês. Já começou o prelúdio do House of M. Sim. Que é a queda, exatamente. O começo da crise toda é com a queda dos Vingadores. Ah, tá. A coisa toda na Marvel. Todo o problema na Marvel, toda essa crise que vai acontecer na Marvel, o estopim dela é na queda dos Vingadores. Sim, e então, quais são as expectativas? Mudanças? Mesma coisa? Olha, é aquilo, a gente sempre espera que haja mudanças, mas o negócio é você ter... Pode falar. Vocês acham que vão continuar mortos? Porque exatamente, essa é que é a grande dúvida. Eu tenho esperança de que eles mantenham. Olha, eu já andei lendo, por favor, se vocês esperem pra falar. Entendeu? Pode falar. Eu sei que pelo menos um não fica morto. Quem é que tá prometido? Quem é que tá na lista negra de morte? Eu vi o seguinte. Quando eles falaram da House of M, quando começou o buchicho, eles falaram assim: vai ser a saga pra revolucionar, porque o mundo Marvel tá inchado e a gente vai passar o rodo. A gente vai passar o rodo e vai ficar sem mutantes, mais ou menos. Então, quem é que tá nessa lista negra? Não sei. Essa é que é a questão, a grande questão. Olha, eu sei que pode falar meio spoiler do final, não muito, mas é um spoiler. depois que acaba o House of M, só sobram, se eu não me engano. Que merda, cara, acabei de receber uma notícia. Cento e poucos mutantes no inteiro. Peraí. Recebi a notícia mais triste do mundo. Ou os mutantes morrem ou perdem os poderes. Ah, sim. Não, então, recebi uma notícia trágica. Então sobra muito pouco mutante. Pelo que eu entendi, eles tentaram fazer uma volta aos primórdios do X-Men. Mutantes são caçados, mutantes são renegados. Mutantes são evil, quebrem as pernas deles. Sim, porque todos... Então, isso é o que eu tô ouvindo, já com boatos sendo falados, que vai ter ligação a Marvel nos quadrinhos. A X-Men nos quadrinhos está se assemelhando ao que vai acontecer em X-Men 3. Sim. Então, porque todo mundo na Marvel tem mais mutante do que ser humano, né? Que eles falam, olha, nós somos uma minoria. É verdade. Se você for pegar... Exatamente, se você for pegar a grande diferença da Marvel pra DC, que sempre foi, a DC era cheia de super-herói. Anos 80 e 90, não tinha, tipo, a Marvel tinha seu número de heróis, a DC tinha o triplo que o número de heróis que a Marvel tinha. Hoje em dia, se você for ver, a Marvel superou a DC em número de personagens. Sim, então o House of Fame vai ser um crise nas infinitas terras da Marvel, é isso? É por aí. É essa a proposta. Vamos dar um reset. E ainda assim, pelo que eu sabe, ainda não é um reset definitivo. Tipo, eles estão experimentando uma forma, mas eles deixaram um gancho pra voltar atrás, sabe? Sim. Claro, sempre. Pode falar, o que é? Explicação do porquê a Marvel estourou o número de personagens. Porque teve uma época na década de... Acho que foi início de 90. Eles começaram a pagar extra pra quem criasse personagem. Ah. Aí a bicha do Rob Liefeld. Não. Criou milhões. Pra dizer o quanto ele é, sabe, medonho, sabe? Então, foi ele que criou o Cable, ele que criou todos aqueles milhares de mutantes. Não foi só ele. Uma coisa eu tenho que admitir, o Cable foi uma sacada boa. A Marvel fez um incentivo de criação de mutantes, entendeu? Tá? Aí veio o Liefeld, é um exemplo. Aí veio o Liefeld e criou o Cable. Pra vocês terem uma ideia... Peraí. Pra vocês terem uma ideia, o Cable não tinha poderes quando ele foi criado. O Cable era um homem grande, com metade do corpo de metal, que tinha umas armas desse tamanho. Eles falaram assim, tudo bem, mas ele não vai ganhar o dinheiro se ele não for mutante. Qual é a mutação dele? Aí o cara, telecinese. Daí pra filho do Ciclope com a Madeline Pryor. Foi o pulo, né? É. Sabe? Mas o Cable não era pra ser filho da Jean Grey com o Ciclope no início? Não. Olha só, o que acontece é o seguinte: no início o Cable era um homem grande, com metade do corpo de metal, tinha umas armas desse tamanho. Entendeu? Era tudo o que ele era. Foi feito especificamente Floyd Field e o Solinheirinho. Essa aqui é a minha mágoa, porque eu gosto do Cable, que ele é hoje em dia. Não sei se eu gosto tanto, mas eu gostava do Cable há um tempo atrás. Então, tipo, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, não acredito, cara. E foi bem assim, qual é o poder dele? Ah, telecinese, vamos escolher um poder aí, sabe? Vamos escolher um poder aí. Joga um dado, joga um D20. Joga um D20, sabe? Telecinese é recuperar cabelos, porque ele tinha uma calvície enorme. Recuperar cabelos, é, ele era meio careca no início. Ele era meio careca no início, se eu lembro. Eu também, claro, ele tinha umas entradas enormes. Ele tinha várias. Só uma pergunta, Cable atualmente, ele continua com o vírus legado? Aquele tecno-orgânico? Até onde se saiba, sim. Só que ele tá desaparecido. Sim, claro. Ia estragar o personagem, isso não. Eu acabei de receber a informação que sim. Continua. Porque teve aquela saga que foi vamos dizer, eu não lembro como é que era, o conflito, que era também ele sem o vírus. Sim. Não. O conflito... É. Quem não, era sem ele, sem o vírus, era o X-Men. Da Era do Apocalipse. Na Era do Apocalipse. É outro cara que sumiu, veio junto pra... Oi, fala, mas... Graças a Deus, sumiu. A Era do Apocalipse? Não, a Era do Apocalipse. Eu adorei a Era do Apocalipse. Sim, eu também. A Era do Apocalipse, o máximo. Entendeu? Muito bom. Aí termina a Era do Apocalipse. Ah, que pena. Pô, esse personagem era tão bom. Vamos pegar esses personagens aqui e botar no mundo normal. Sim, a gente importa. Que ridículo. Sim. Tudo bem. Foram quatro fugitivos da Era do Apocalipse. É o Fera Negro, que reapareceu agora. Nossa. O Homem Doce. Isso é horrível. O Homem Doce, o carinha da armadura amarela, que eu não lembro o nome. Que era radioativo, tinha um crânio. Sim, o X-Men. É. Eu comprava a revista, formatinho do X-Men. Não, eu também comprava. É, sim, é. Eu gostava. Eu não comprava, eu ia no sebo. Quer dizer, depois eu casei, aí o meu marido tem o quê? Tem a minha idade, de uma coleção de revistas com a minha idade. Eu tenho 24 anos. E ele tem uma revista mais velha do que eu, por exemplo. Herói. Você nasceu em que? Ah, eu tenho a primeira aparição dos X-Men na... Eu tô com essa já, Alexandre. A primeira aparição dos X-Men na horário da TV. Ó, oh, que espetáculo. Olha, tá ótimo. Perdi um bocado. Foi legal. Ninguém mais é jovem nerd aqui.